Parece não dá pé, você se vê triste, atordoado, em depressão. Se vê aprisionado no momento ao seu lado. Cadê seu amigo? É triste ver que poucos estão contigo. Sua família sofrendo com pouca esperança. Deixou pra trás o sonho de criança. Sonhava em ser engenheiro, doutor, humilde trabalhador, na vida um vencedor. O diabo é sujo, cerca por todos os lados. Quer fazer de mim um homem derrotado. Mas na Bíblia Sagrada, por Deus fortaleci, Jesus me libertou. E hoje estou aqui no Espírito Santo de Deus. Depositei minha esperança e renasceu meu sonho de criança. Pensamentos de criança em Deus. Perseverança somente em Deus. Pensamentos de criança em Deus. Perseverança. Diga bem mais, vai me dizer assim que tem que ser, rapaz. Viva bem mais, somente Jesus é o que te traz a paz. A paz. Viva bem mais, vai me dizer assim que tem que ser, rapaz. Viva bem mais, somente Jesus é o que te traz a paz. Já teve paciência e perseverou, Daniel na cova dos leões. Em Deus acreditou, na fé de Moisés se abriu o mar pro povo de Israel poder atravessar. Eu sou o André do rap e mando um papo reto. Pra Deus não tem muralhas, grades ou concreto. Ele faz da sua vida mudança incrível. É Deus do milagre, Deus do impossível. Tenha certeza, Jesus tem poder e vai fazer seu sonho acontecer. Pois olha a todos de igual, sem distinção, e de cada um de nós conhece o coração. Me vi sonhando acordado, pensamentos de criança, e na desilusão renasceu a esperança. Pois após a tempestade vem a bonança. Jesus é o caminho, quem crê nele sempre alcança. Pensamentos de criança em Deus. Perseverança somente em Deus. Pensamentos de criança em Deus. Perseverança. Diga bem mais, vai me dizer assim que tem que ser, rapaz. Diga bem mais, somente Jesus é o que te traz a paz. Diga bem mais, vai me dizer assim que tem que ser, rapaz. Diga bem mais, somente Jesus é o que te traz a paz. Eu sou Jesus que volte logo pra salvar toda essa gente doente, que suas vidas se encontram perdidas na destruição e não conhecem o poder da glória de hoje e sempre. Na mira do cão, perdidos no mundão afora, usando droga, acreditando que a pistola é sua lei, sua aliada, é sua salvação. Mas não é hora de parar, se conscientizar que Jesus Cristo é o caminho para a salvação. Ele é o Senhor da luz, quem por ti morreu na cruz, pra te livrar do pecado que o homem insiste em cultivar na terra, gerando a guerra com o inferno em sua diretriz, fazendo o povo de Jesus mais infeliz. Eu não aceito que você se renda nas garras do cão assim tão facilmente, que não tente uma vida melhor e ser um cara livre em comunhão com Deus, distante das perversidades do crime, da droga, do pó. Viva bem mais, vai me dizer assim que tem que ser, rapaz. Viva bem mais, somente Jesus é o que te traz a paz. Bem mais, vai me dizer assim que tem que ser, rapaz. Viva bem mais, somente Jesus é o que te traz a paz.